Olá, caros ouvintes, muito bom dia para todos, ou boa tarde, neste caso, sejam bem-vindos a mais uma edição de Nas Voltas do Globo, edição para quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2014. A edição de hoje do nosso Nas Voltas do Globo vai, aliás, de hoje, de amanhã e de sexta, vão trazer músicas que vão fazer parte de novos espaços radiofónicos aqui na Antena Web. Vou trazer desde já um que vai ficar para a história, já foi abordado numa das edições do Tenho Tudo, mas vou aqui trazer, portanto, uma sequência musical de um género que vai passar a fazer parte aqui da Antena Web. Estou-me a referir ao Diga Lá ao Senhor Fado. O programa vai estrear na próxima segunda-feira e vai diretamente para o lugar do Nas Voltas do Globo. Um programa que, sendo assim, cessa as suas atividades. Até porque, a partir da próxima semana, vamos começar a contar com programas mais específicos. Como, por exemplo, um programa dedicado à chiptune, um programa que vai trazer mais músicas falando de ruas e de cidades, o Alto Oriente, e, portanto, são estes programas que realmente, bom, interessa também manter, interessa cultivar, não é? São programas mais específicos e, portanto, nós aqui vamos ouvir nem mais nem menos do que, isto nestas três edições que faltam, músicas desses programas. Hoje será então sobre o Fado, porque o Diga Lá ao Senhor Fado vai para lugar diretamente do Nas Voltas do Globo. Será na mesma apresentado por mim, mas será o Nas Voltas do Globo que vai então acabar para dar lugar a este Diga Lá ao Senhor Fado. Pois muito bem, vamos ouvir então Fado, começando com Amália e o Fadista Louco. Logo depois, Não Digo Não ao Fado, da Maria Armanda. E assim vamos seguindo nesta edição do nosso programa que se intitula Nas Voltas do Globo. Ao ouvinte desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1 da Antena Web. Já de seguida chega mais uma edição. Bem, hoje estou a estar um pouco trocado ainda. Hoje, agora seria às 20h30 o de Tamisa Yellowstone, mas nós estamos ao minuto, portanto, caso não seja, é natural nestes dias, devido aos todos os problemas informáticos que tivemos, que assim não seja. Pode ser que seja. Bom, mas por enquanto a programação ainda é incerta nesse sentido. Mas a seu tempo tudo voltará à sua normalidade. Pois é. Então vamos ficar com Nas Voltas do Globo e com esta sequência musical de fatos. Refiro-me para já à música Fadista Louco da Amália Rodrigues. Fique bem ouvinte. Tenha então uma boa tarde e até amanhã. Vamos sofrendo os dois, talvez um dia depois, dele parar pouco a pouco, talvez alguém se lembre ainda de nós e sinta na minha voz o que sentiu este louco. Thank you.

seja a minha noite mal-humorada. Que me saiba perder para me encontrar. E se um dia hei de ser, posso ir sem nada. Que seja a minha noite mal-humorada. Que me saiba perder para me encontrar. Descontraia ao som da sua antena web. Considerado do que da nossa ribeira. outra margem da vida. Solta os cabelos ao vento, muda em riso esse lamento, apressemos a partida. Solta os cabelos ao vento, muda em riso esse lamento, apressemos a partida. Aceita o meu